Às vezes eu penso na luz que eu vi no teu primeiro olhar. E ainda me lembro de quando começaste a querer falar. E eu fico pra lá e pra cá no meu mundo, no silêncio mudo. Tu brincas pra lá e pra cá, mas no fundo tu és o meu mundo. E ouvir-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar. Eu lamento. Eu tento evitar de mostrar medo de falhar. Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim. Sei que este mundo às vezes vai te querer fazer chorar. Oh, oh, yeah. Vão te dizer coisas que eu fiz que eu não me posso orgulhar. Mas se eu pudesse recuar um tempo atrás, talvez eu não jogasse tanto tempo fora. E por saber o que é ficar no teu lugar, e eu sou alguém melhor agora. E ouvir-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar. Eu lamento. Eu tento evitar de mostrar medo de falhar. Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim. Entre nós os dois não há distância e nem nunca haverá. Eu quero que aprendas por ti, mas estou cá para te ensinar. Não deixes que ninguém te diga que não podes ser. És a menina que os meus olhos nasceram pra ver. Ah, ah, ah, yeah. E ouvir-te falar, ver-te andar, faz-me preocupar. Eu lamento. E eu tento evitar de mostrar medo de falhar. Mas vou ser o pai que eu não tive pra mim. Eu lamento quando errei, mas por ti eu mudei. Dei-te o nome da minha mãe pra sempre. Amo-te como ninguém, Francisco, eu sei também. Tive uns dramas com a tua mãe, mas vou ser o pai que eu não tive pra mim.